paixão. E essa aí pra tocar os corações apaixonado. Não estava nada fácil, tempo de quarentena, aí para receber o auxílio emergencial. Na fila daquele banco eu te encontrei, e a minha vida ali se transformou. O momento era ruim, eu não esperava que você viesse ser a minha namorada, que você era meu sonho, fazia parte dos meus planos. Mas tudo é no tempo de Deus. Olha o que ele fez com você e eu. Conseguiu nos juntar, nada vai nos separar. Tudo é no tempo do Pai. Viver sem você, linda, nunca mais. Ainda bem que Deus colocou você na minha vida. FB Composições, o homem do hit. Contatos 71 9160 7544. O momento era ruim, eu não esperava que você viesse ser minha namorada, e que você era meu sonho, fazia parte dos meus planos. Mas tudo é no tempo de Deus. Olha o que ele fez com você e eu. Conseguiu nos juntar, nada vai nos separar. Tudo é no tempo do Pai. Viver sem você, linda, nunca mais. Ainda bem que Deus colocou você na minha vida. Mas tudo é no tempo de Deus. Olha o que ele fez com você e eu. Conseguiu nos juntar, nada vai nos separar. Tudo é no tempo do Pai. Viver sem você, linda, nunca mais. Ainda bem que Deus colocou você na minha vida.